Jesus enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou, nos construiu a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir falar contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Tem algo que você gostaria muito que Deus resolvesse dentro da tua casa? Quem tem alguma coisa pendente, não resolvida, seja com você mesmo, sua saúde, um relacionamento, o convívio familiar, algo dentro da sua casa ou com filhos que não está resolvido ainda, tem algo para resolver lá? Quem tem algo? Eu até acho que todos têm. Tem algo para resolver dentro da sua casa? Com certeza tem. Tem uma pendência ou tem uma dor, e a respeito de uma pessoa que você estima muito, que você ama, que você tem assim um carinho, e diz: pastor, me dói porque uma coisa lá, ou com uma pessoa amada nossa lá na nossa casa, não está resolvido. Ou essa pessoa que você ama muito, ela tem coisas não resolvidas, que por sua vez dói em você. E você diz: o que é que eu vou fazer? Pois esse homem aqui, era um homem que era um comandante militar, um centurião. Esse homem não era do povo de Deus. Esse homem era um romano, um estrangeiro que estava lá em Israel, ocupando com as forças militares, ocupando Israel. Mas esse homem começou a ver como viviam os crentes lá, as pessoas que amavam a Deus, e esse homem começou a se aproximar, e era um homem de bem. E até que um dia um empregado dele, um escravo da sua casa, estava doente, e esse homem dizia: mas o que eu vou fazer? Eu gosto tanto desse meu empregado, eu estimo ele tanto, mas eu não consigo fazer nada. Eu tenho forças, eu tenho poderes no mundo natural, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo isto, isto, e eles fazem. Mas agora, diante desse meu servo, é como se estivesse de mãos amarradas. Eu não consigo fazer nada. Sabe onde aconteceu tudo isso? Numa cidadezinha à beira do mar da Galileia, chamada Cafarnaum. E nessa cidade, Jesus morou. No período ali de 3 anos, ele deve ter morado uns 2 anos, quase 3 anos lá em Cafarnaum. Lembram daquele milagre que um dia Jesus estava em casa e o pessoal não tinha como chegar com um doente numa maca e abriram pelo telhado e desceram o doente? Foi em Cafarnaum, na casa de Jesus. Pois agora lá em Cafarnaum, tem de novo esse homem, fica sabendo. Ele tinha notícias, é claro que se ouvia. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que faz tanta coisa? E agora Jesus tinha acabado de voltar a Cafarnaum. Tinha uma necessidade e tinha ali o supridor, aquele que vai acabar com a necessidade. O pessoal disse: olha, comandante, Jesus está na cidade de novo. Jesus está por aí. E o comandante não perdeu o tempo Diz aqui na palavra de Deus que ele pegou uns homens mais velhos, pessoas mais maduras, e disse: por favor, vão lá e me chamem Jesus. Afinal, eu quero que o meu empregado viva mais anos. Não para que me sirva, porque é um homem bom. E as pessoas foram a Jesus e disseram: Jesus, o comandante lá tem um empregado e o comandante é muito bom. Ele até nos construiu uma sinagoga. A sinagoga é como se fosse hoje nos construir uma igreja. Era o lugar de oração, era o lugar de se ler a palavra na sinagoga. Mas esse homem, esse comandante, com toda certeza ele foi lendo as escrituras. Ele não era daquele povo. Ele tinha no passado outra instrução religiosa. Mas ele foi tendo contato com a verdade. Foi tendo contato com a Bíblia. E a fé verdadeira foi surgindo no coração dele. A ponto de ele tratar tão bem os empregados. No mundo antigo, empregado era chamado de escravo, não valia nada. Quando ficava velho, manda embora para morrer onde quiser. Era bem assim. Não tinha direito nenhum, não presta mais. O patrão tinha inclusive autoridade para matar, se quisesse. Ele era o proprietário daquela pessoa. Mas agora nós estamos vendo um homem aqui, por causa do contato com Deus, ele trata muito humanamente um empregado, e mais do que tratar humano, agora começa a pedir um milagre para o seu empregado. Talvez você, enquanto eu estou pregando, você está pensando: pastor, essa palavra é para tal pessoa, amigo meu que está desesperado, está doente, está à beira da morte, está isso, está aquilo. Amém, continue pensando, está certo. Mas eu também quero trazer essa palavra, não só para os outros que não estão aqui, mas para nós que aqui estamos. Essa palavra é para nós, com certeza, tem algo também para resolver em nós. Nós nunca temos tudo resolvido na nossa vida, você sabia? Quando alguém te pergunta tudo bem, a gente diz tudo bem. Quase sempre é como uma forma de cumprimento. Não é que a gente queira mentir, queira enganar, não. Tudo bem, porque eu não estou a fim de abrir da minha vida para ti. Às vezes tem lutas tremendas, e a pessoa responde: tudo bem. Muito difícil estar todas as áreas da nossa vida em perfeita harmonia. É muito difícil, até pode estar, mas Deus permite que as lutas venham, sabe para quê, irmãos? Para nós correr e procurar o recurso em Jesus. É por isso. Para nós não começar a se achar muito autossuficiente. Ah, eu posso o que eu quero, eu faço tudo na minha vida, eu faço do meu jeito, eu consigo. Quantas coisas nós não conseguimos. Você sente assim? Como que amarrado às vezes. Imagina se alguém de nós já teve, ou tem, ou já um vizinho, amigo, um filho nas drogas. E você, aquilo no seu trabalho, você sabe fazer bem feito o seu trabalho, mas não sabe como ajudar aquela pessoa. E se ela permitir-se ajudar. E aí a gente diz: pastor, estou de mãos amarradas. Hoje eu estava ouvindo um programa na rádio. E foi logo após o almoço, e eu vi um homem conhecido de quase todos vocês chorar na rádio. Chorou. Teve 21 dias com câncer no hospital. Não sei se alguém viu hoje um programa de esporte que tinha ali, estava dando. E o escritor mais conhecido da Zero Hora, Paulo Santana, saiu do hospital, tinha um câncer aqui por dentro do ouvido. E ele disse assim: é apavorante, é aterrorizante ouvir essa palavra câncer. Alguém ouviu isso hoje? Eu estava ali ajudando na louça, fazendo um cafezinho após o almoço e ouvindo. E ele começa a chorar e os colegas dele ali daquele programa, meio tipo assim: deixa disso. Mas ele, como é muito falante, tomou conta do momento. uma pessoa necessitada de Deus, necessitada de um milagre de Deus. E ele disse: ó, passei os piores 21 dias da minha vida. Eu liguei imediatamente para um conhecido meu que trabalha dentro da rádio, conhecido alguns de vocês aqui também, e eu queria o e-mail do Paulo Santana. E se Deus me abrir a porta e permitir, eu quero visitar ele. E se vocês puderem fazer, façam vocês mesmo. Tem gente testemunhando para ele, tem cristãos na volta dele. Mas quando um homem, vamos dizer, do meio jornalístico, acho que o mais famoso que nós temos no Rio Grande do Sul, o mais popular, e ele faz uma confissão, ele abre o coração e diz: eu estou apavorado. E eu entendo, acho que qualquer um na situação dele teria grandes temores. Mas nós temos uma vantagem. Nós temos o Consolador conosco. E nós sabemos que se o Senhor levar a nossa vida, se o Senhor nos chamar para si, nós sabemos para onde nós vamos. Poderíamos até: Senhor, eu tenho tantos amigos aqui nesse mundo, mas Senhor, eu tenho algo melhor que me espera junto a ti. Então isso é meu consolo. Tenho família, tenho amigos. Aqui tem um homem na Bíblia. Esse comandante, ele começa a sentir esse pavor, não por si, mas por um escravo seu. Senhor, salva ele, Senhor. Obrigado, minha filha, pela tua percepção. Senhor, salva ele, Senhor. Hoje eu terminei de ouvir essa coisa no rádio, durou minutinhos. E eu disse para Deus: salva ele, Deus. Você pode estar escutando notícia e estar logo depois orando pelo que você ouviu. Você sabia? Te revela para as pessoas, consola os desesperados, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. E aqui, esse comandante militar, ele manda buscar ajuda para o seu empregado. E esse homem diz: Senhor, quando Jesus estava chegando perto da casa: Senhor, obrigado que o Senhor veio, mas por favor, entenda o meu lado. Eu não tenho dignidade própria de que o Senhor entre na minha casa. Um centurião romano, isso não era pouca coisa não, viu? Um homem treinado para a guerra. Um homem treinado na melhor força militar daqueles dias. Um homem respeitado por todo mundo. Um homem que tinha autoridade sobre si, ele era autoridade. Um homem que comandava muita coisa. Um homem a quem o imperador tinha delegado autoridade. E diante de Jesus, esse homem disse: Senhor, eu não tenho dignidade nenhuma, Senhor. Entendo o que eu vou dizer agora. Isso quebrou o coração de Jesus. Partiu. E aí Jesus diz: eu nunca vi fé como essa, nem no meio do povo de Deus de Israel. Nunca vi fé. Esse homem diz: Senhor, eu tenho soldados. No mundo natural eu mando e desmando, mas no mundo sobrenatural, ah, Senhor, aí eu não sei nada. Ele sabia que, pelo costume da época, jamais um judeu, jamais, entraria na casa de um gentil. Esse homem era um estrangeiro gentil. E Jesus estava indo aonde? Na casa desse estrangeiro. Jesus quebrou a cultura da época, quebrou os costumes. Porque lá tinha alguém morrendo naquela casa. Talvez você está me ouvindo agora e diz: pastor, lá na minha casa tem alguém morrendo também. Não morrendo com problema de saúde, mas morrendo. Estamos nos distanciando lá dentro de casa. Estamos nos machucando. Lá na minha casa tem alguém morrendo. E pode ser que esse alguém também esteja aqui dentro hoje à noite. Tem alguém morrendo. Estou falando do morrer de um relacionamento com Deus ou até relacionamento com pessoas. Ah, o Senhor vai na tua casa. Você sabia? Não interessa quem você é, quem você foi. O Senhor vai na tua casa. Pode ser que tenha um desesperado lá e pode ter um desesperado tá aqui dentro. Mas o Senhor tem alegria de fazer algo por ti. Diante das crises da vida, os mais inteligentes, os mais famosos, às vezes os mais bem pagos, se tornam como criancinhas. O que eu ouvi no rádio hoje tocou meu coração. Mas eu vi um homem falando entre lágrimas e ao mesmo tempo apavorado. Não querendo deixar esse mundo, chegou a dizer que a coisa mais importante era a família e até acima da família o trabalho, a profissão. Eu quero dizer, a coisa mais importante que tu tem nessa vida não é a tua família. Mas eu vou te dizer a segunda coisa, não é a tua profissão. A coisa mais importante que tu tem na tua vida é Deus. Porque a tua profissão, um dia você vai deixá-la. Ou por aposentadoria, poder ter uma velhice tranquila. Ou você vai deixá-la pela morte. A tua família, um dia você vai ficar sem ela ou ela sem ti. E o que vai te sobrar no final de tudo, tudo, tudo, tudo. Sabe o que vai te sobrar? A tua fé. E se você não tem fé, quer dizer que você passou por essa vida toda e não sobrou nada. Aí é desesperador mesmo. É desesperador. Mas que bom que o Senhor traz essa esperança para nós. O centurião descobriu isso. Um homem famoso para a sua época. Um homem bom, um homem que investiu até dinheiro na obra de Deus. Construiu a sinagoga. Mas um homem que sabia o seu lugar. Ele sabia muito bem onde era a esfera de ação dele. E quando chegou na esfera de Jesus, ele disse: eu não sou digno. Que humildade. Sabe que das marcas da nossa fé, de um relacionamento saudável com Deus, é a sua humildade. Enquanto o nariz está muito empinado, nada feito. Enquanto nós achamos que nós vamos dar o nosso jeito, com a nossa força, com os nossos contatos, com a nossa sabedoria, com os nossos padrinhos em algum setor da vida, nada feito. Mas quando Deus tira todas as escoras da tua volta, e você se encontra só você e Deus, aí você vai saber o que esse homem disse: eu não tenho dignidade, Senhor. Diante da tua dignidade, diante da tua pureza, da tua santidade, Senhor, quem sou eu? Sabe o que nós vamos dizer? Só uma coisa: tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor é digno de entrar na nossa casa? Não. Mas Ele escolheu entrar. Ele escolheu entrar. O Senhor é digno de entrar na minha vida? Não. Por causa de todas as nossas fraquezas? Não, Ele não é digno. Por causa da pureza dEle. Mas Ele escolheu entrar. Ah, um Deus assim nós vamos amar, não só até morrer, nós vamos amar eternidade adentro. Amém, irmãos? Nós vamos amar eternidade adentro. um Deus que aqui foi na casa do estrangeiro, que os super religiosos da época abominavam aquelas pessoas. E aí o Senhor quebra todos os costumes, e o Senhor vai lá, e o Senhor vai cuidar de um escravo empregado, que para o costume era um miserável. E é possível que alguém de vocês esteja hoje à noite aqui e diz: pastor, eu sou esse miserável. Pois eu quero dizer, Deus te levanta, se você diz: Senhor, eu não tenho dignidade, mas é por causa de ti. E aí eu recebo o que vem da tua parte, Senhor. Ah, eu recebo, Senhor. Ah, Deus, eu tenho tentado na força humana, mas descobri, Senhor, que milagre sempre é pela força divina, sempre. Homem não faz milagre, isso é da esfera de Deus. Neste campo é exclusivo de Deus. Esse homem disse: sei que podes fazer isto, porque, Senhor, eu posso fazer coisas. Aliás, o comandante, o que ele podia fazer? Mandar matar. Mas ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo mandar viver. Isso é tu. Por favor, Senhor, manda meu servo viver. E o Senhor foi. O Senhor foi. Isso é muito, muito lindo. Aquele homem era bom, mas Deus em Cristo foi lá por outro motivo. Porque aquele homem creu. Creu. Tem gente morrendo na tua casa. Tem um amigo seu, que não é da tua casa, mas é do seu relacionamento, está morrendo. Pode ser também fisicamente. Pode ser que está estragando a vida dele, estragando tudo. Tem alguém morrendo então. E o Senhor vai lá. O Senhor vai lá na tua casa. O Senhor vai no teu coração. Pode estar despedaçado como tiver. O Senhor vai lá. Mas eu nem crente não sou. Esse homem também não era. Até então, ou parecia que não era. Porque era mais crente que os que se diziam crente. Ele era mais. Porque Jesus disse: nunca vi fé assim. Senhor, eu sei dar ordens, mas não consigo dar para o meu servo que está morrendo. Não tenho força, não tenho poder para fazer absolutamente nada por ele. Vem, Senhor. Vem, Senhor, na minha casa. A primeira bem-aventurança que Jesus falou lá em Mateus 5:3. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não é a pessoa infeliz aí na vida, não. É aquela pessoa que diz: Senhor, exatamente isso. Eu não tenho dignidade, Senhor. Eu não tenho nem cara de chegar na tua presença. Eu não tenho, Senhor. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria comparada a Deus. Você pode ser o homem mais perfeito, a mulher mais perfeita, e ainda tem consciência da tua fraqueza. Senhor, tem compaixão de mim. Um dia, o apóstolo Pedro disse: Senhor, te afasta de mim, Senhor. Eu sou pecador. Quando ele viu quem era Jesus mesmo, quando caiu a ficha para o apóstolo Pedro, Senhor, eu não posso estar perto de ti, Senhor. Aí está o verdadeiro crente, que tem consciência. Mas aí o Senhor disse: mas eu quero estar perto de ti. É isso que está acontecendo aqui. Eu quero estar perto de ti. O Senhor desceu do céu, veio aqui entre nós, não foi para nos condenar. Para que descer do céu se é para condenar? Tem um versículo bíblico que já basta a condenação dos outros, que a gente, quando erra, tem. O Senhor veio para salvar. Mas uma coisa o Senhor espera, uma só coisa, que você creia na misericórdia dEle, no poder dEle, nas possibilidades dEle. Só isso que o Senhor espera. Mas pastor, às vezes me dá vontade de desistir. Sim, eu sei que dá. A nossa humanidade é fraca. Nosso interior é fraco. Por isso temos que renovar a fé toda hora. Sempre a escritura na mão, congregando, orando. Isso renova a sua fé. Ah, Senhor, eu não sou digno. Porque enquanto a gente acha que tem muitos méritos, muitos pontos positivos, nós estamos trocando, fazendo uma moeda de troca com Deus. Deus, eu sou bonzinho, então o Senhor tem que ser bom comigo. Se te ensinaram isso desde a infância, esquece. Apaga, apaga isso. Nós não temos moeda para trocar com Deus. Ele só tem moeda para nos dar. Da nossa parte não sai nada. Bolsos. Estão enxergando aí? É isso que nós temos, bolsos vazios. Mãos vazias, corações vazios. Mentes. Muitas vezes poluídas, se melhor estivesse vazia. Que aí o Senhor ia encher com as coisas dele, mas pior. Pensamentos ruins. Mas o Senhor disse, eu estou indo para a tua casa para fazer um milagre. Precisa milagre lá em casa? Precisa. Precisa milagre aqui dentro? Precisa. Precisa de milagre. A senhora precisa de um milagre? Espera aí, nós vamos chamar, a senhora vem na frente. Precisa de milagres. Eu estou com um negócio aqui no meu coração. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Se preparando, porque precisa ter um ambiente de fé. Jesus mostrou isso. Precisa ter um ambiente onde erramos de quebrantamento, de arrependimento. Se enfraquecemos, precisamos nos fortalecer. Porque esse homem recebeu um milagre para o servo dele. Porque ele teve fé. Acho eu que ele disse para o empregado, estou mandando buscar Jesus. Provavelmente o empregado, que diz aqui na Bíblia que estava indo para a morte. Indo para a morte. Conversei com um homem esta semana, que o médico disse para ele, tu tens 3 meses de vida, cansa, já se passam 4 anos, Deus me deu a graça de estar junto com mais algumas pessoas que oraram há 4 anos atrás por ele, Deus me deu essa graça, para outros irmãos também. O médico disse, 3 meses, generalizado câncer. Graças a Deus, a previsão médica foi mudada por Deus. O médico estava certo, viu? No campo natural, que era o campo do médico, ele estava certo. Mas nós, quando oramos por alguém, colocamos a pessoa num outro campo. No campo do sobrenatural, do milagre. E tudo que Deus espera é que você creia que algo vai acontecer. Amém? Estão crendo? Vamos orar. Eu não posso fazer mais nada que orar agora. Vamos pedir milagres, vamos pedir curas, vamos pedir libertação. Às vezes tem demônios que nos atrapalham de crer e nós temos que lutar contra eles. Amém?